Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você, dessa vez pra trazer um tema sobre sexo e tudo que envolve aí esse universo. E pra isso, trouxemos aí convidadas mais do que especiais. Jordana, tudo certo? Tudo certo. E aí, conta pra mim um pouquinho de você, o que você faz? Eu sou a Mel de Veno, a minha personagem. Sim. Que trabalha com vídeos eróticos e adultos. E faço trabalho também como Camen, né, Camgirl. E também, enquanto Jordana, cuido, gerencio a Pink Venus, que é uma sex shop online aqui em Goiânia. Olha, maior de Goiânia. Convidada interessantíssima, hein, pra esse episódio de hoje. Junto com ela, doutora Cássia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês, um prazer imenso estar aqui de novo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cássia, eu sou médica ginecologista e sou especialista em sexologia clínica. A Cássia que gravou um Reels, né, Cássia, recentemente, sobre vídeos adultos. Nossa, quem que merchan safado, mano. É, porque agora eu tô focando mais minhas redes sociais só em sexologia. E aí hoje teve um Reels novo sobre coisas que ninguém te conta. Porque essa coisa disso, porque essa coisa de medicina não tá dando nada, né, Cássia? Tá fraco. É porque a gente tá começando a ficar cansado de ser obstetra. É, hoje em dia tudo é por app, cara. Até médico atende você por app agora. Psicologia, né, Gabão? Exatamente. Val, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Então, eu sou stripper numa boate, uma casa de show em Goiânia. Certo. E também entrei nessa de cam, né? De cam girl, o câmera prevê. Uhum. E vendo tá conteúdo com a Pink, também. Basicamente, né? Concorrente, não, é isso? Não acredito que seja. Não. Não acredito gravam que seja concorrente. Ah, que beleza! Acho que a gente... Collab, né? Que fala? A gente dar voz pra uma colega de trabalho não diminui a sua estrela. Pelo lógico, contrário, lógico. Aumenta. Aí, ó. Fala dela. Olha aí. É. Esse podcast não apoia a rinha de Cam Girls. Não. José, como estamos, José? Ah, estamos bem nesse cast aí com convidadas de excelentíssimo garbo e elegância. Sim. Espero ter alguma coisa a acrescentar aqui, mas não espere muito de mim, né? Nem já tinha pros ouvintes. Filipinho. Ah, e aí, gente? Eu tô bem, tô tranquilo. Não sei o que falar. Eu de mudança, né, Filipinho? Família cresceu, né? Família cresceu, né, Gabão? Família cresceu. Papai já ama, mamãe já cuida. Ai. Um beijo pro Cid, que quer empurrar filho nos outros. O louco. É desse jeito, né? Nossa, empurrar frase, filho. Essa frase aí ficou esquisita, hein? Anitta, como estamos, bebê? E aí, Gabão? Faz tempo, né? Faz, né? Faz. Matando aqui a saudade. É isso. É isso aí, tá bem, gente. Não? Tô bem. Vou encher a cara hoje? Tô desempregada de novo, né? Vou encher minha cara de novo hoje. É a única coisa que o governo Bolsonaro dá pra gente é desemprego, né? Isso daí é Brasil, né? Desemprego e álcool, né? Nesse clima gostoso, começamos mais um episódio, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks e nossos apoiadores. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e feedbacks. Hoje serei eu, Nath e Ana. E aí, tudo bom? Oi, tudo bom. A gente tá com um feedback gigante aqui, né, Ana? Ele é um pouquinho extenso e é muito interessante. Inclusive, esse feedback eu gostei bastante, porque gostei e não gostei, né? Eu senti, né? Ela realmente quis compartilhar o sofrimento dela, mas o negócio é que ela sofreu bastante. Mas é muito bom, muito bom. senti empatia por ela, tadinha. Pois é, tadinha. Mas muito obrigada por esse feedback, olha, eu gostei bastante. Tá, ela começa assim: chorei e ri um bocado com o cast de Desilusões Amorosas 3. E pra explicar meu choro, tenho uma historinha triste e digna de novela mexicana ou Malhação. Já começa bem já, né, comparando com novela. Ui, muito bom. A gente já sabe que o trem vai ficar quente. Há 4 anos atrás, quando eu tinha 23 anos, então ela tem 27 hoje, passei por um daqueles relacionamentos básicos do PEC menina de igreja. Tóxico, abusivo e com a minha parte por ser mulher sem ação e voz, pois até minha família apoiava o maldito. Típico da igreja, sempre tem isso. Típico, todo relacionamento que nasce dentro de igreja é problemático, não tem jeito. Tá, ele sempre foi o cara que dizia pra todos: eu não consigo trair, uma já é difícil, imagina duas. Batia no peito com orgulho de ser fiel, como se isso não fosse obrigação. Dentro dos nossos 2 anos de namoro, percebi que ele sumia, apagava fotos nossas das redes sociais e até tirava dos status que éramos namorados. Eu desconfiava. Olha, deixa eu dar um adendozinho bem aqui. Quando o cara fala assim, diz que não consegue trair, que não faz... Inclusive, eu já tive um namorado assim. Pode ter certeza, filho. Tu tá sendo uma corna tão... Sabe? Aquela que tá pesando mesmo a cabeça, que você sente a dor nas costas, de tanto peso de chifre. O cara que faz isso, ele está se traindo, filho. Lindamente. Principalmente aquele que se reafirma o tempo todo dentro do relacionamento, né? Aquele que chega e conversa, por exemplo, no primeiro encontro, assim, que fala, ai, nunca traí namorado e tal. É diferente. Esse cara que fica se afirmando o tempo todo, que não te trai, ele te trai o tempo todo, gata. Pode ter certeza. Pode continuar, Nath, desculpa. Né? É medo de descobrirem, né? Tipo assim, ele tá mascarando com uma mentira pra ninguém descobrir a outra, né? Exatamente. Gente do céu, não, mas olha, ela desconfiava pelo menos, ó. Eu desconfiava, mas ele falava que era bug. Eu me calava por não ter voz mesmo e a vida continuava. Aí, agora que começa o problema. Minha melhor amiga, na época, era muito chegada em nosso convívio. Vivia lá em casa, era amiga demais minha e dele, desde antes de começarmos o namoro. Eu sentia ciúmes da amizade dos dois, porque era até mais intensa que nosso relacionamento em diversas situações. Mas sempre me chamavam de paranoica, doida e coisa pior por conta disso. Aí complica, né? Porque, tipo assim... É como você. Esse tipo de gente, assim, não deixa mulher ser amiga de homem, sabe? Porque aí cria aquelas teorias de que todo relacionamento entre homem e mulher tem que ter uma segunda intenção, entendeu? É isso, exatamente. É o cara que não consegue ter amiga mulher se não for pegar, né? E com ele funciona da mesma forma. Como ele tem essa mentalidade, ele vai jogar isso em cima dela também. Porque como ele faz isso, então qualquer outra pessoa que encostar perto da namorada dele também vai fazer. Exato. Vai querer com segunda intenção. Pior ainda pra essa menina, coitada. Um dia, essa minha melhor amiga pintou o cabelo de rosa, o que há 4 anos atrás era o início de uma moda aqui em Barra do Garças. A moda chegou tarde lá em Barra do Garças. Meu namorado amou e até tirou umas fotos com ela, e algo em mim gritava que tinha algo entre os dois. Tá, assim, é meio estranho, mas assim, não totalmente, porque eu também tinha amigos que adoravam meus cabelos pintados e a gente nunca teve nada, saca? Aí é complicado. É triste isso. O históricozinho, né? O históricozinho do bug, o históricozinho de... Exato. Não, não dá. Ela tava desconfiada, já tinha motivo pra estar desconfiada, mesmo com esse histórico, esse negócio de ter o cabelo colorido, não ser nada demais. No caso dele, tem desconfiança, né? É o cara que falava que nunca traía, mas assim, aquela coisa tem que desconfiar quando fala. O cara queria apagar das redes sociais, que namorava, apagava foto e depois dizia que era bug pra ela. Então, faz sentido ainda ela tá com essa desconfiança pelo histórico. Exato, esse é o problema. O problema é o histórico. Mas continua aí, Ana. Aí, continuando. No mesmo dia, ele levou ela pra casa. Demorou um pouco e voltou. E quando chegou, eu estava animada, porque bebi e criei um carinho mais íntimo. KKKK, se é que vocês entendem. A gente entendeu, neném, a gente entendeu. Entende bem. Quando tirei a cueca do boy, imagine a minha surpresa. Ô, mulher. Eu tô rindo, mas eu tô bem triste, ó. Eu tô rindo, mas eu tô chorando. Tô rindo assim, mas com empatia. Tô rindo com empatia. Exatamente. Quando tirei a cueca do boy, imagine a minha surpresa. Tinha vários fios de cabelo rosa em volta do... dele. Oh, meu Deus. Com muitos chupões e mordidas. Ele tentou disfarçar, mas não tinha como. Meu Deus do céu, mulher. Não, realmente, nossa, né? Porque se tu caísse... Mulher, se tu caísse ainda nessa história... No qualquer conversinha dele, Ravi, mulher. Ela abraçou e caiu o cabelo na minha blusa. Eu abri o short e aí joguei lá pra dentro. Essa é a desculpa dele, né? É basicamente isso. Não, ela bateu a boca aqui na minha perna aqui, aí ficou roxo. Foi sem querer, foi do nada. Ela caiu e pá, bateu. Foi isso mesmo. Aí, continuando. Ela mamou ele no carro, como se já devia ter feito milhares de outras vezes. Essa foi uma facada que eu jamais me recuperei totalmente. Mas o bom é que me deu a oportunidade de terminar de uma forma direta e expus para todos que me prendiam a ele a traição. Nossa, gente. E o pior é que ainda tinha a família apoiando, né? Ficar num relacionamento merda desse. Puta que pariu. Pelo menos isso serviu pra ela se libertar, né, véi? Né, ainda bem, né? Continuando aqui. Hoje, com mais maturidade, vejo o quanto esse meio religioso tem gente que passa pano, se cala e até morre por não ter espaço e não se reconhecer depois de ano dentro de algo abusivo. Foi o que a gente falou mais, tipo assim, no início, né? Tipo, meio de igreja sempre dá problema, velho. É incrível. Sempre. Aqui ela agradece, obrigada, a Luana Davico, por ser tão inspiradora para nós mulheres do Brasil todo. Inclusive, a gente ama ela também, tá? A gente adora quando ela vem fazer um podcast com a gente, porque realmente agrega muito tudo que ela fala pra gente. Amo os casts do Fuleiros Pop que você participa. Mandei um beijo para nós do Mato Grossenses que acompanhamos vocês. O nome dela é Jamile Lopes Campo Grande. Obrigada, Jamile, por esse seu feedback maravilhoso. Que bom que você já deu uma superada. Eu espero que você melhore ainda mais, já que você disse que não se recuperou completamente ainda. Mas é assim, a gente tá correndo pra isso mesmo. A gente vai recuperar todo... Passar por tudo isso. Que você passou, que a gente passou, por exemplo. Eu já passei muita merda também. Você já ouviu, né, inclusive? Pois é. Mas assim, a gente vai seguindo em frente. A gente se recupera, assim, totalmente dessas merdas. Um beijo, então, pra Jamile. Tá, e beijo pra todo mundo, pra todos os matogrossenses que nos ouvem, tá? Essa aí, tá, gente. Essa foi a nossa leitura de feedbacks. Fique agora com o nosso próximo episódio. Beijo! Vou começar com a Cássia, porque eu fiquei muito interessado nesse vídeo dela novo, nesse Reels dela, sobre... Vídeos eróticos, né, Cássia? Que não te contam, né? É, coisas que a gente não sabe. O que a gente não sabe? Vai, vamos começar nesse ponto aí. O que a gente não sabe sobre vídeos eróticos, doutora Cássia? Na verdade, a gente... quando a gente vai pra essa realidade, eu tenho lido ultimamente muitos relatos de atrizes de filmes pornográficos e elas contando sobre os abusos que muitas vezes elas sofrem dentro de sets de filmagem. Então, eu optei hoje pra... abrir um pouquinho do leque para isso e discutir um pouquinho sobre a cultura do estupro, como ela é normalizada dentro dos filmes eróticos, né? Então, na verdade, uma série de coisas, mas eu acho que a primeira delas é que os filmes eróticos, eles são falocráticos, né? Eles são focados no pênis e no prazer sexual masculino e não na excitação de mulheres e no prazer sexual feminino. Consequentemente, fica muito no imaginário das pessoas que a penetração vai dar prazer e pronto, né? E 85% das mulheres só chega ao orgasmo com estimulação do clitóris, né? Então, a grande maioria das mulheres, se seu parceiro repete tudo que tá no filme erótico, não vai chegar ao orgasmo quase nunca ou às vezes nunca na vida. Sobre a questão da violência sexual ser muito comum dentro do filme erótico e isso ser normalizado, né? A maioria dos filmes eróticos, os homens não esperam essas mulheres excitarem, às vezes eles dão uma cusparada na vagina e já fazem a penetração, muitas vezes machucam. Tem um filme que ele é um clássico erótico, né, que é o Garganta Profunda. Gente, todo mundo já assistiu Garganta Profunda? Eu não assisti, não. Titiolina. Nunca assisti, não. Não assisti também. É que tem o Garganta Profunda e tem... mas por conta desse filme criou-se a categoria, né, que é o Deep Throat. Né? Uhum. E o Garganta Profunda, a atriz, ela era casada, ela foi obrigada a fazer o filme pelo esposo dela, né? No set de filmagem ele acompanhava o tempo inteiro e ele estimulava que os atores que estavam contracenando com ela penetrassem muito profundamente a garganta dela, a boca, né? Até alcançar aí a garganta. E essa atriz sofreu por muito tempo com problemas gástricos porque ela tinha refluxo, porque fazia tão forçado que ela tinha reflexo de vômito várias vezes. Um outro relato de uma atriz erótica que me chamou muito a atenção foi que ela menstruou num dia inesperado e ela tentou desmarcar a gravação, mas o produtor dela, o empresário dela, desculpa, não aceitou que ela desmarcasse e obrigou ela a fazer o filme mesmo assim. E introduziram uma esponja vaginal para sugar o sangue vaginal, né, para não aparecer nas filmagens. E por conta do sexo ter sido um pouco violento na penetração, a esponja penetrou muito, ficou grudada no fundo da vagina e ela não conseguiu tirar a esponja de jeito nenhum. Parou no pronto-socorro, sofreu uma infecção chamada choque tóxico e ficou muitos dias com uso de antibiótico. E aí o empresário dela pegou o cachê inteiro do filme para poder descontar os dias que ela não tinha filmado e tinha dado prejuízo para ele. Então, a gente vivencia muitos discursos como esse das atrizes dos filmes pornô, né? E a gente sabe que essas cenas que são filmadas com muita agressão, as cenas que estimulam o sexo de homens muito velhos, pais, tios, avós, padrastos, com meninas muito jovens, a questão dessa depilação completa, de não deixar nada de pelinho na genitália, são coisas que dentro do imaginário reforçam mesmo a violência sexual, especialmente de meninas muito jovens, né? Então, hoje o post foi pra abrir tema aí. Que isso. Tem aquele famoso Two Girls and One Cup, né? Que é um vídeo que ficou famoso aí nas... De coprofagia, né? Não. Uhum. Nossa. Tem de tudo nesse... É, coprofagia. Vídeo brasileiro, aliás. Diga-se de brasileiro, nacional, Doutora Cássia, isso você falando sobre muitas mulheres sofrem abusos, eu também tô estudando na área da saúde. Ainda não me formei, mas vou chegar lá. E tem muitas mulheres, inclusive eu também sofro de vaginismo. Só que assim, hoje em dia não mais é controlado pelo fato de eu fazer fisioterapia pélvica, que ajuda muito, tanto mulheres lésbicas, porque isso eles não ensinam, né? Tanto filme pornô quanto a própria ginecologista, porque assim, hoje em dia para uma ginecologista te dizer sobre vaginismo é muito raro. Nunca nenhuma ginecologista me disse sobre isso. Eu que tive que procurar saber e tive que fazer novos exames. Fui numa fisioterapeuta que é especializada em fisioterapia pélvica para poder saber que eu tinha vaginismo. Porque, assim, muita gente encara como frescura ou que a mulher simplesmente está fazendo charme para o homem, mas não é. Porque quando uma mulher sente dor na penetração... Tanto mulheres héteros quanto mulheres lésbicas, não é normal sentir dor. E essa dor, ela pode ser vaginismo. E o vaginismo não é uma coisa legal, ela tem tratamento. E assim, eu gostei de você ter falado isso, porque mostra que, infelizmente, ainda existe muito tabu hoje em pleno século XXI, 2021. Val, isso que você falou é muito relevante porque, assim, nós não somos educados, nem dentro de casa, nem nas universidades, para falar de sexo com liberdade. A gente vai perpetuando essas crenças sexuais na cabeça das crianças desde pequenininho. Porque eu vejo quando meu filho nasceu, tá, gente? Porque não sabe, eu tenho um filho de 3 anos. E a gente tirou uma foto dele recém-nascido no hospital e quando eu cheguei em casa, um comentário que eu ouvi foi: nossa, olha o tamanho do pinto desse menino, olha o tamanho do coco. Tem uma supervalorização da genitália da criança, né? E a menininha não, tira a mão daí que é sujo, que é feio, que é pecado. Isso fica no nosso imaginário. E nós somos criados numa comunidade cristã, muitas vezes católica, né? Que você tem uma idealização de Maria Virgem Santíssima, né? Da vagina intocada. A imaculação da mulher, mulher no alto como mãe, né? Tipo, a mulher é aquilo e só. Não existe mais nada além disso. Só que além disso, Felipe, a gente ainda tem a naturalização do sofrimento. Porque sofrer te leva pro céu. Porque sofrer te faz uma pessoa melhor. E Cássia, eu lembro, teve aquele cast que a gente tava falando sobre relacionamento, sobre essa parada de, tipo assim, sempre em filme a gente vê, né, que o amor só é máximo quando alguém morre por amor, né? Seja salvando a pessoa, seja sofrendo até a morte, mas assim, sempre se romantizou muito o sofrimento, tanto psicológico quanto físico, né? Do amor em si, não só do sexo. Exatamente, então muitas mulheres elas acabam lidando com a dor na relação sexual porque elas acham que isso é parte do natural E muitas famílias, as próprias mães, irmãs que conversam com elas, muitos ginecologistas, né, infelizmente falam, não, isso aí é normal, isso aí acontece, depois melhora, e esquecem de olhar com atenção para a dor genitopélvica, né, não só o vaginismo, mas também a vulvodínia, perdem esse diagnóstico, perdem a capacidade de tratar essas mulheres. Eu tô com uma paciente no consultório recente, Val, que ela é casada há 7 anos e nunca conseguiu ter uma penetração. E isso acontece muito, porque, infelizmente, você vê a minha mãe, ela é casada há anos com meu pai, e assim, a gente cresce no, naquele idealismo de família, de sociedade e de sexo, que tem que sentir dor, que só penetração é sexo, e não é isso, sexo não é só penetração, uma pessoa pode sentir prazer sem ter nenhum tipo de penetração, e assim... Eu acho incrível como que tem mulher hoje em dia, em pleno 2021, não faz nem exame de prevenção. Que, tipo assim, tem mulheres lésbicas, eu sou lésbica, e assim, eu já namorei mulher que nunca tinha feito uma prevenção na vida. Como que pode uma pessoa não saber se tocar, não saber se cuidar, né? E porque não foi ensinado que... isso também, né? Exatamente. Culturalmente, a mulher nunca foi... É, tipo assim, masturbação feminina é um assunto extremamente recente. É que, tipo assim, a gente por estar no meio e ser... Até uma palavra chata de usar, mas ser um pouco mais construído e ter uma culturalização mais abrangente, a gente, tipo assim, tá, normatizou isso e, cara... É um processo normal do corpo e tudo mais, mas, cara, eu pego, sei lá, quando eu era criança, praticamente o quê? 20 anos atrás. 20 anos atrás, cara, nunca nem se tocou no assunto. Eu lembro, não lembro de na minha infância nenhuma vez ouvir a palavra siririca, ou então que, nossa, fulana tá se masturbando. Nunca, nunca. Agora, homem, sempre era aquela parada, e sempre tinha aquela parada, tipo assim, um grupinho de amigos que tinha uma revista, tava vendo um vídeo, às vezes até junto. Então, cara, é um assunto tão recente e que ainda tem tanto preconceito, principalmente por parte da maior parte das mulheres que nem entendem e não tiveram essa cultura dentro de casa, né? Sempre foi repreendida quando sequer pensou no assunto. Olha, e pra falar de um assunto que tipo assim, sobre essa coisa de fazer prevenção, esse tipo de coisa, se tocar, eu posso tirar um exemplo meu. Que o meu, no caso, era o seguinte, eu não fui pra ginecologista assim que eu menstruei. Por quê? Porque minha mãe dizia, né, que isso era coisa de mulher casada, por exemplo, né? Que no meu caso, eu fui criada dentro da religião católica, então tinha todo aquele tabu. Então, eu menstruei, não fui levada na ginecologia, nem quando eu tive a minha primeira relação sexual, porque eu não podia falar pra minha mãe, é claro, né? Óbvio, que eu não podia falar, já que eu tinha que ser a moça virgem, casar na igreja, inclusive. Graças a Deus, até hoje, 27 anos, continuo solteiríssima, não pretendo me casar. Amém. E, gente, e essa questão de se tocar também, que é um tabu enorme. E, assim, eu fui descobrir mesmo, assim, outros prazeres. É óbvio que eu não tive... Assim, eu consigo ter sentir prazer com penetração, de boaça. Só que, assim, a questão da siririca, que era um negócio mais complicado, porque isso também não é ensinado pra gente, como já foi falado aqui, é tido como pecado. Mas aí, quando eu comprei o meu vibradorzinho, golfinho, ô senhor, foi bom demais. Foi outro patamar, gente, bom demais. Puta que pariu. E aí aquela hora que você falou, não preciso de pau pra nada, meu amigo. Foi na hora que eu falei, meu Deus, pra quê? Eu comprei esse negócio aqui, foi R$35. Com R$35, moço, vou levar pra vida toda. Ana, eu vou puxar isso aí mais pro rumo da Jordana, que a Jordana é dona de sex shop. Eu lembro que já comprei anel peniano, por exemplo, com a Jordana, né? Anel maravilhoso, inclusive. E aí, tipo assim, já tinha usado tudo com a pessoa, e a pessoa depois pegou e usou sozinha, sabe? Tipo assim, pegou e usou. Né, pra uma observação, e ela falou, mano, pensando bem, eu não preciso de você. E aí eu falei, ah, tá certo, vai. Entendeu? É isso. Bom demais. Jordana, e sobre essa parada do autoconhecimento, você é uma pessoa que ajuda muito nisso. Porque você sempre tá gravando vídeos dos produtos, dos... Posso falar aparelhos? Dos gadgets. Gadgets sexuais, né? Tudo. Então eu sempre vejo você falando, olha, você que quer ter uma relação... Tipo assim, você sempre tá ensinando muito. E, cara, eu sempre vejo os feedbacks e contem um pouco sobre isso. Vocês falando isso tudo e tal, pra falar a verdade, eu sempre fico muito chocada pelo quão as pessoas são reprimidas. Porque essa moda, né, de siririca e não sei o que começou agora, com as pessoas falando nas redes sociais e tal. E pra mim sempre foi uma coisa. Eu comecei a me masturbar com 4 anos de idade. Então, eu fico assustada quando eu vejo alguém que, uma mulher que chega e fala que nunca se tocou e tal. O golfinho que falaram aí, né? Realmente. Eu nunca tinha usado vibrador até então, até eu começar, pouco antes eu começar a vender. E mudou, revolucionou de uma forma, assim, mestrica, que foi um encontro com Virgem Maria, né? Foi maravilhoso. Sério, eu acho que eu enxergava, assim... Eu, na verdade, quando eu tô me masturbando, que eu tenho um orgasmo, assim, é como se toda a minha desesperança aparecesse, como se toda a minha ansiedade fosse embora... E como se viesse uma luz divina mesmo. Assim, até o formato da nossa vulva, né? Lembra um pouco a própria Virgem Maria, se for reparar. Então, é uma parada muito, muito louca pra mim. Porque eu não consigo enxergar que tem muita mulher ainda que não se toque. E que foi pra esse lance do pecado, assim, dessa cultura nossa, né? De dark cristã, que tapou tanto... Que ela não consegue ver que, na verdade, Maria e tudo mais, essa questão do feminino, tá tudo ligado ao prazer. E que tudo na vida é prazer, é tântrico. E que não é proibido você ter prazer no seu dia a dia, na sua vida, inclusive tocando a sua siririca, sabe? Acho que a gente podia meio que unir as duas coisas, porque quiseram o quê? Dissociar, né? No silenciar. E nisso se tornou pecado, né? Mas é isso. E os brinquedos ajudam demais o pessoal. Eu tenho o maior prazer em orientar quem chega até mim procurando cada função e tudo mais. Tu falando nesse negócio de... Falando sobre prazer, sobre se tocar e tal. Eu tenho uma prima que ela sente orgulho de falar que ela não se toca. Que ela, às vezes ela não sente vontade de transar de forma nenhuma com o marido dela. Assim, tipo, ah, Deus me livre, tá de boa. Não sinto vontade. Eu tenho a impressão, né, nesse caso, que ela não conhece mesmo o próprio corpo. Assim, não... É claro que chega uma fase da vida que a gente tá mesmo sem menos libido e tal. Porém, ela é uma pessoa que é mais nova do que eu. Aí ela já é casada e tal. Ela fica sempre falando que é ótimo. Fica se vangloriando de que não sente vontade de transar, não sente vontade de se tocar. Não se toca, aliás, no caso. Eu penso o seguinte, a gente tem que olhar com muita delicadeza para cada caso. Porque pode ser, Ana, que ela seja, por exemplo, uma paciente que tem... Ou uma pessoa, perdão, não uma paciente, né, gente? Porque eu falo paciente quanto consultório. Que ela seja uma pessoa assexual. Hoje a gente sabe que a identidade de gênero assexual ela é uma realidade. Algumas pessoas não têm desejo sexual e nunca tiveram. E tá tudo certo. Então a gente tem que tomar cuidado pro nosso discurso de empoderamento e de liberdade sexual não oprimir que as pessoas tenham uma vivência sexual compulsória, sendo que às vezes não é a intenção delas porque elas nunca curtiram sexo na vida. E tá tudo certo. Não, eu concordo com isso, assim. Mas no caso dela, minha infância, adolescência e tudo mais, isso é mais pra mim a questão mesmo religiosa, porque ela tá no envolvimento com uma religião e tal, que eu acho que já é uma coisa que ela já internalizou como sendo uma coisa que não é pra fazer mesmo, que não é mulher, não tem que fazer. Eu compreendo exatamente essa parte que você falou, ótimo. Eu realmente acho mesmo que sim, tem muita gente assexuada que realmente não tem vontade mesmo. Tá bem, tudo certo. A minha tia e minha mãe são exemplos de pessoas que... A minha mãe, a primeira vez que ela viu uns vibradores que eu vendia, e daí eu falei pra ela, toma isso aqui. Ela, ai, não sei o que, com nojo, não quero isso aqui não e tal. E depois foi pegando gosto e tal, hoje não vive sem. A minha tia era outra pessoa que quando falava, se tocava nesse assunto de sexo, ai, que pra que essas coisas, pra que isso, pra que aquilo, sabe? E hoje compra coisa de mim. E a minha tia, principalmente, muito ligada à igreja, né? Muito ligada à religião. Então acontece muito isso. É um pudor mesmo. É um pudor que se cria, assim, uma barreira com tudo que envolve o prazer, eu acho, de modo geral. A gente tem que lembrar que a gente está numa sociedade liberal e cristã. E essas duas ideologias, elas vão orientar as pessoas para aquilo que vocês falaram da, digamos assim, de um louvor do sofrimento, sabe? Você vai ser recompensado quanto mais você negar os seus próprios prazeres carnais e quanto você seguir uma cultura ascética em que você trabalhe para você, sei lá, atingir uma certa, um certo nirvana de pureza, onde você se desprende de qualquer necessidade carnal que você tem, né? É um ode à pobreza. A pobreza econômica, a pobreza sexual, é tudo. Porque quanto mais humilde você for, e aí se inverte totalmente a concepção de humildade, quanto mais humilde você for, mais você vai alcançar o reino do céu. Você vai comprar a sua casinha de tijolinhos lá no céu. Uhum. E nisso, não só dentro da religião cristã, mas também no próprio ethos empresarial, digamos assim. Porque você é uma pessoa que o quê? Você tem que se negar em nome do seu trabalho, sabe? E isso, eu ia puxar até para outra pergunta, isso para mais para Jorgane, Dani e para Val. Porque agora a gente tá vendo, tipo assim, a gente sabe, né, de todos os malefícios que a indústria pornográfica faz, a gente tá vendo um crescente de cam girls agora, começando. E isso, eu faço um paralelo muito com a uberização. Eu não sei se tá bem localizado, sabe? Porque, tipo assim, você tem várias pessoas que são exploradas por um certo sistema, e daí você dá uma oportunidade para elas, digamos assim, fazer o próprio negócio, entre aspas. Digamos assim, você não tem um patrão diretamente a você, mas só que você ainda assim tem que trabalhar, você tem que estar produzindo para você conseguir se sustentar. Como que vocês enxergam isso? Ô, José, então, você já ouviu falar naquela filosofia de hedonismo? Sim, que sim. São pessoas que praticam prazer, tanto pessoas assexuadas quanto pessoas não assexuadas. É o seguinte, é você encontrar o prazer, é basicamente você encontrar o prazer em qualquer coisa, não só em sexo. Como pessoas assexuadas não sentem prazer no sexo, mas todo o prazer que ela iria sentir em um sexo, ela, tipo, desconta em um chocolate ou algo do tipo. Acho que, assim, a gente também tem que quebrar esse tabu de dizer que somente o sexo é prazeroso. E existem também várias maneiras de sexo e várias maneiras de sentir prazer, tipo com o que eu trabalho, BDSM. Tem pessoas que sentem, tem ele cliente que gosta de apanhar, né? Ele mesmo. Ele não gosta de uma sexualização, isso. Ele gosta só que do... o prazer dele é sentir dor. Eu detesto sentir dor, sou bem hipocondríaca, só de pensar em qualquer dor já tô tomando o primeiro remédio que eu vejo na frente. Mas tem gente que gosta, tem gente que o prazer dessa pessoa é sentir dor até sangrar. Eu mesma, eu gravei um vídeo de uma pessoa que me pediu, ainda a pessoa pegou e gravou falando que queria que eu tirasse sangue da cara da pessoa. E eu tirei sangue da cara da pessoa. Primeiro eu dei umas porradas com as mãos, usei uns aparelhinhos e a pessoa ainda achou que tava pouco. Então, tipo assim, tem gente que gosta de dor ao extremo, entendeu? Tacou nas costas. É. E assim, a gente não pode julgar o prazer do outro. Não, isso nunca. Mas eu fico me perguntando, tipo assim, você como você que faz a prática e tá como dominatrix, certo? Você, tipo, já teve uma hora que você falou assim, mano, não aguento mais tanto te bater, já tô cansada. Não, sim, tipo, claro. Chegou esse igual, nível. Eu combino uma hora. Eu combinei uma hora pra dar essa surra nessa pessoa. Aí o que que acontece? Aí já teve cliente que pediu pra me ficar mais tempo, pra me poder bater mais nele. Só que aí eu vi que ele já tava bem ensanguentado, bem assim, machucado. Eu falei, não, aí chega, porque eu também não sou uma assassina, né? Mano do céu! Aí ele chega no trampo e fala que apanhou no bar. Sabe que ele arrumou uma briga. Clube da luta. Você não fala sobre o clube da luta. Não, mas o sentido sobre teatro é de, tipo assim, você tá fazendo aquilo porque você gosta de viver esse personagem. Principalmente com pessoas que são submissas ou que são dominadoras, que, tipo assim, que tem aspectos que falam, ah, não, você não vai demonstrar, como você mesmo disse, não quer sexualização, quer apenas a questão que coloque algum poder sobre ela, ou então que mostre, sei lá, submissão, ou então que... Mas é uma submissão, ela... mas é uma submissão comedida, não, é consentida, né? Tipo, exato. A pessoa... É por isso que eu falo isso, do teatro, porque, tipo assim, ela tá encarnando um personagem que ela queria viver em um certo modo na vida dela, mas ela é privada, digamos assim, e daí ela vai, sei lá... Mas eu acho que você tá sendo técnico, tá sendo técnico demais pra algo que é só prazer, entende? Na minha opinião. Mas essa é a minha vida, cara. Você é técnico demais pra coisas extremamente desnecessárias. Mas eu acho que não é. É porque não é o seu prazer, sua onda não é essa, então não tem como você sentir realmente isso. Eu acho que só quem só quem gosta de estar nesse papel, que pode sim ser um personagem, mas enfim. É a onda do cara. Gente, se existe até festa de anime, se até festival de fantasia. Então, assim, tem gente que sente prazer naquele teatro. Aquele teatro, pra essa pessoa, é mais válido que R$1 milhão ali do lado dessa pessoa. Então, tipo, tem gente que tem gostos, assim, ó, absurdos, que na cabeça de um é um absurdo, mas que pra essa pessoa é super normal, entende? Não, total. Eu acho fascinante nesse meio, assim, a categoria do BDSM, onde a pessoa gosta de ser humilhada, especificamente. Exatamente, assim, humilhada. Que a pessoa. A do corno? Exatamente. De tudo quanto é jeito. Tipo assim, tem uma cena famosa no Euforia, série, assim, espetacular. Que o cara tem um pau. É a melhor série da HBO. O cara tem um pau minúsculo. E, tipo assim, ele fica pedindo pra menina humilhar ele, falando que o pau dele é pequeno, que não sei o quê. Então, eu acho que, assim, eu acho, né? Tem clientes que pagam pra ser humilhado, pra simplesmente botar uma máscara de cachorro, simplesmente eu pisar nele, xingar ele. O que a gente vive dos nossos fetiches, tudo tá ligado. Acho que talvez um psicólogo, algum profissional dessa área fosse mais capaz. Gabriel de passar pra explicar. Gabriel é. Então, tudo na nossa área, inclusive sexual, tá ligado. Fetiche e tal. Fetiche, às vezes, que eu, sei lá, o mais normalzinho que eu ou você tenha, porque a gente não é praticante de BDSM. Tudo tá ligado ao psicológico. A Val, por exemplo, ela é domi e ela acabou de falar agorinha que ela é hipocondríaca, assim, ela odeia sentir dor. Então, assim, ela já encarnou esse personagem, já foi pro oposto, sabe? Então, tudo eu acho que tá bem ligado ao psicológico mesmo. Desses personagens que a gente acaba querendo vestir, né, pra acessar algumas coisas lá do nosso interno. Então a gente vem ali por meio do sexo, da sexualidade e pá, bora explorar isso aí. Eu acho que tem, que a gente nesse momento tem que tomar um cuidado muito grande, que é de não medicalizar a vivência ou mesmo as condições das pessoas. Técnico, viu, José? Não, porque não é de deixar técnico. Não é só você dar uma olhada e pau duro, José. Então, não, eu não tô falando de deixar técnico. Eu tô falando de, tipo assim, pegar. Ah, se a pessoa gosta de BDSM, é porque ela tem uma parafilia. Ou então, como várias pessoas já disseram, se a pessoa é homossexual, é porque ela teve algum trauma na infância. E, tipo assim, se a gente for entrar em psicanálise, porra, todo mundo teve trauma na infância, sabe? Mas todo radicalismo é chato demais. O que eu vejo atualmente, as pessoas levando a vida de uma forma, assim, muito ríspida. Ou é X ou é Y, sabe? E esse radicalismo, ele realmente fica chato. Deve ter ligação, deve, mas também a gente não vai generalizar as pessoas. Ô, Jordana, você que tá mais ligada aí, porque, tipo assim, o que eu consumo, basicamente, é o que todas vocês aqui apresentam pra mim, por exemplo, né? Porque eu sigo todas vocês e tudo mais, mas qual o tipo de radicalismo atualmente que tá tendo que te deixa meio assim, você fica, ué, galera, peraí, não é bem assim, cada um tem o seu jeito. Você fala em relação a produtos ou o quê? Pode ser produtos também, pode ser o que você tá mais incomodada nessa área, porque eu percebo muito que, por exemplo, posso puxar alguma coisa perto disso? Desculpa interromper, mas é porque, tipo assim, ultimamente eu vejo muita gente postando sobre antipornografia. E, ok, a gente sabe que a indústria pornográfica é algo que fere, é algo que danifica a vida das pessoas de uma forma, tipo assim, de difícil compreensão. Mas, ao mesmo tempo... Só não danificaria se todo mundo tivesse, né, o ensino apropriado sobre a área, exato. Né? Mas, então, por isso o que eu falo é que muita gente vai buscar negar isso com base em críticas fundamentalistas. Sabe, tipo assim, com aquele negócio de que, não, quer dizer, o sexo não pode ter violência, tipo assim, não é que não pode ou que possa ter violência, mas... Tem que ser consentido, né? É o primeiro passo pra tudo, eu acho que... A regra principal do sexo é consentimento, não existe outra regra dentro. Claro, como as próprias meninas já disseram aí, tipo assim, tudo que você vai fazer tem que ser acertado anteriormente, se não for acertado anteriormente, você vai, digamos assim, no feeling, sabe? sabe? Mas, justamente, o Felipe falou aí de radicalismo. Uma das coisas que eu acho que gera esse radicalismo é as pessoas que falam, ah, não, gente, ah, mas se a pessoa tá trabalhando na indústria pornô é porque ela gosta. Cara, eu sou muito, eu acho muito pobre esse argumento, porque, cara, eu não trabalho porque eu gosto. É. E, tipo assim, e vai ter as outras pessoas do outro lado que vão falar, tipo assim, ah, não, qualquer tipo de pornografia é errado porque você tá vendendo o seu corpo e você não pode vender o seu corpo porque seu corpo é sagrado. Mas peraí. Ah, vai tomar no cu. Ah. Exato. Qualquer tipo de trabalho, é. Você está vendendo o seu corpo. Né? Você tá vendendo o seu corpo e sua alma. Sua é hipocrisia falar que eu não tô trabalhando por dinheiro, mas todo mundo tá trabalhando por dinheiro. Tipo, não tem como. A vida não ser. Disso, a vida, né? É isso, a gente vive num sistema capitalista, então dá licença. Agora sim, óbvio, ó, o nosso país agora, né, paga só, né? É um país que não oferece muitas oportunidades, tem muita gente desempregada nessa pandemia, inclusive muita gente teve esse boom aí de cam girl, né, assim como Uber, cam girl e tal, né? O OnlyFans cresceu até pra cacete. Exatamente, né? Você até falou da uberização, eu quero entrar um pouquinho daqui a pouco nisso, mas as meninas têm que entender, quem tá entrando nisso, que você tem que minimamente gostar, porque o que tem de menina que tá com o psicológico fudido trabalhando nesse campo é gigante. É muito gigante mesmo. Então, assim, não vai achando que é um dinheiro fácil, não sei o quê, porque não é fácil. Às vezes você pode fazer um dinheirinho rápido ali, mas tudo com muita estratégia. E outra, tem esse lance de que tem muita oferta, né? Então já não é como antigamente. Você tem que fazer o cara se apaixonar por você, pra você, né, ganhar. Você tem que ter toda essa estratégia da pessoa se apaixonar pela sua figura. Tem pra que conquistar você, seu cliente, né, no pra geral. Você lucrar mais, porque tem realmente muita menina fazendo. Então, assim, entre se você minimamente curte aquilo, minimamente, porque senão você vai se acabar toda, né? E aí você falou da uberização também, e eu queria falar um pouco da indústria, que a Cássia até falou, da moça lá do Garganta Profunda, da Linda Lovelace, né, que foi uma mulher bem explorada dentro da indústria pornográfica. A gente tem que ver que antigamente, realmente, teve muita mulher, muita gente que pegou, inclusive, doenças, DSTs, insetos de filmagem, muita gente se machucou. E um dos pontos positivos, né, do que a gente tá vivendo hoje em dia, é porque a gente pode fazer o nosso próprio rolê, né? A gente tá vendo uma mudança, assim, pequena, tá lenta dentro da indústria pornográfica, mas isso traz maior autonomia sobre o que a gente vai produzir, né? Dos nossos próprios limites, dessa questão do conhecimento sobre si mesmo, para não ultrapassar muito essas barreiras. E também vocês falaram da rixa, né? Da rixa das meninas. Quem é esperta percebeu que quanto mais a gente se une, mais a gente ganha. Não é porque, ah, eu sou amiguinha de todo mundo. Não sou. Eu sou bem, bem na minha pra falar a real. Mas é que a gente percebeu que quanto mais você se une, a galera e as meninas se unem, mais você ganha. Dentro do Telegram, por exemplo, existem infinitos grupos, tipo, de meninas do mundo inteiro que fazem drops o tempo todo, que é divulgação uma da outra no OnlyFans, sabe? É uma espécie de sindicato, então, né? Sim, então a gente vai cada vez mais se desvinculando. Óbvio que a gente depende dos grandes para plataformas como, por exemplo, né, OnlyFans, Câmera Privê, mas cada vez mais a gente vai adquirindo essa independência. E quanto mais a menina é conhecida também, mais ela pode fazer, tipo, montar um próprio site. Por exemplo, a gente tem Sarah Kaus, tem algumas mulheres que são bem famosas que hoje em dia não dependem mais de porra nenhuma. Fazem o corre delas independente de outro site, sabe? Tem a própria marca já. Jordana, você falou sobre essa parada e eu pensava por esse lado, tipo, quando começou o OnlyFans, quando eu descobri, né, porque já deve ter começado faz bastante tempo, mas eu lembro, tipo assim, cara, às vezes tem muito casais, né, casais gravando ali os próprios amadores e tudo mais, né, tentando profissionalizar a parada, aí eu fiquei pensando, mano, a galera tá, e eu assisti um e eu falei, mano, a galera tá fazendo como eles gostam de fazer, isso é bem, eu curti isso, porque é bem saudável, tipo, o cara tá tentando ser o pauzudo que tá estourando a menina, A menina não tá tentando gemer mais alto do que tudo, que geralmente a gente vê essa forçação de barra no pornô, que é outra parte, aí sim, do teatro em si, né, de toda a obra completa. Eu fiquei assim, eu fiquei, mano, realmente, tipo, você pode fazer do jeito que você quer pro público que vai te comprar da forma que você tá fazendo. Exatamente. Ô, Filipinho, eu nem sei por que pornô tem áudio, a maioria escuta no mudo. Nossa. Nossa. Ai, eu adoro o áudio. Nossa. Eu sempre fui uma menina muito safadinha, sabe? Muito do fetiche, por exemplo. Então, eu coloco isso meio... Tento trazer isso pro meu trabalho, sabe? Esse lado mais lerdinha e tal. Tem um casal aqui em Goiânia, eles estão fazendo muito sucesso, inclusive, dentro do OnlyFans, que é a Lola Hard e o marido dela, o Pimpão. Gente, eles são maravilhosos! E eles fazem, eles entram dentro, né? Eles fazem o... Isso aí, bem, tipo assim, eles transam e a galera que quer comprar, tá aí, vamos comercializar isso. Estão achando de ganhar dinheiro, gente, achando. E Val, você tava falando dos fetiches e sobre a parada de pessoas que pagam, né, pela humilhação e tudo mais. Eu lembro, tipo, a gente não tá julgando isso nem nada, mas pra pessoas que têm uma vida sexual, entre aspas, enormes aqui, mais comum, o pessoal, eu, tipo, tava na roda de amigos e um dos amigos, eles têm relacionamento aberto, e aquela parada, quando eles estão perto, todo mundo finge que tá tudo bem, quando sai, aí o pessoal fica, nossa, como ele pode aceitar que ela chame ele de corno quando tem outro com ela, e mandar foto e vídeo. Eu fico pensando, mano, se o casal tá 100% saudável com isso, o que tem, sabe? E a galera não consegue aceitar, da mesma forma que, tipo, o pessoal também não consegue aceitar muito bem até hoje. Isso eu vi quando eu falei pra alguns ouvintes que a gente ia convidar alguém que entende, trabalha com a área do BDSM, o pessoal ficou assim, nossa, mas não é um pouco extremo demais? Eu, cara, assim, se tem pessoa comprando e sai satisfeita com é uma isso... questão, eu acho que fica cara... uma questão de comparação. Tipo assim, é extremo pra quem? Entendeu? Então, porque às vezes o que é extremo pra mim não é extremo pra você, entendeu? E aí você... Pra mim, a coisa do BDSM não é extrema. Já deixei isso bem claro aqui em outros casos. O problema é que tem muita gente que ainda tem muito tabu, né? Tipo assim, o BDSM, ele, pra algumas pessoas, ele pode fazer muito bem. Não só no prazer, mas também, assim, questões de saúde também. Tipo, tem um cliente meu, não, claro que eu não vou citar nomes, que ele cura Jorginho, depressão. Vamos falar de Jorginho. Pode ser. E ele, tipo assim, cara, eu também sofro com crise de ansiedade, depressão, e tenho crise do pânico também, enfim. Mas só que eu lido isso com cannabis. Agora, tem pessoas que realmente, se você for pesquisar, existem pessoas que praticam BDSM para aliviar o seu estresse, a sua ansiedade, e é muito melhor do que você ficar se entupindo de remédios, porque igual eu sou hipocondríaca, eu não posso ver um comprimido que eu tô querendo tomar, mas isso daí eu sei muito bem que isso faz mal. Se você ficar se entupindo de remédio, você vai dar uma overdose de tanto tomar remédio. Então, assim, tem coisas que a gente precisa quebrar tabus, que infelizmente em pleno 2021 tem muitas pessoas que vivem naquele mundinho, que acha que só o mundo dele tá correto e que não abre a mente. O certo seria se todo ser humano abrisse a mente para que deixasse as pessoas viver do jeito que elas querem viver. A vida é assim. Infelizmente tem muito tabu ainda a ser quebrado. Mas isso a gente tem que entender que é todo um efeito de... A gente até já discutiu sobre isso, né, com a participação da Luísa, mas está muito reforçado na construção do amor romântico e da fidelidade eterna, do desejo sexual eterno pelo parceiro sexual maravilhoso, né? Então, nós somos criados numa sociedade que defende a monogamia como regra, mas não pratica monogamia, na verdade. Então, assim, as pessoas... Se Kevin tá aí pra lembrar, né, que monogamia mata. Na verdade, ele não tá. Desculpa pela piada inoportuna. As pessoas se sentem no direito de acharem que a monogamia tem que ser uma regra, e a monogamia, na verdade, ela tem que ser um contrato entre duas pessoas, né? Ela não tem que ser uma regra, tem que ser um contrato. Os dois têm que concordar com a monogamia. Normalmente a gente vê que a mulher concorda e que o homem muitas vezes discorda, né? Mas ele não conta pra ela. Isso é uma coisa que mexe. E a segunda coisa que mexe, que vem toda como um movimento cultural da própria igreja, né? É essa questão da regulação dos corpos, né? Então, assim, é ser fiscal de cu mesmo, sabe? É você não aceitar que as outras pessoas possam vivenciar a sexualidade delas como elas querem. Então, você formata na sua cabeça um código de regras morais, éticas e regulamentações para o sexo e acha que todo mundo tem que seguir isso. Então, a gente viu todo um processo religioso em cima disso, e quando a religião foi enfraquecendo, né, a medicina começou a tomar esse lugar de fala e começou a dizer que, por exemplo, a homossexualidade era um desvio, e a transexualidade era um desvio, e a assexualidade era um desvio. E aí agora a gente começa a falar, não, olha, assexual, né, é uma pessoa que realmente existe. Gente, só uma correção, tá? Que a gente falou assexuado algumas vezes, a palavra é assexual. Que o sexual realmente existe, a pessoa pode não ter vontade de vivenciar a sua sexualidade. E ele pode gostar de se masturbar, e ele pode transar de vez em quando, ele pode gostar de namorar e andar de mãozinha dada, mas pode ser que a pessoa não goste de sexo. E a gente vem relembrando todas essas coisas e reforçando todas essas coisas que, na verdade, são muito antigas, né? E naturalizando elas. Cássio, eu tive dois pacientes que caem muito no que você tá falando, assim, né? Primeiro foi uma mulher, assim, né? Ela tinha 30 anos e ela sofreu um acidente doméstico e ela fraturou a C6, né? Ela colou, né? É. Uhum. E ela perdeu parte dos movimentos da cintura para baixo, mas não total, né? E a demanda dela é que ela fazia fisioterapia, né, no hospital universitário, e a físio que mandou ela pra gente, porque ela tinha uma demanda justamente sexual, que o relacionamento dela tava para acabar, porque ela não conseguia sentir prazer, e ela não sentia vontade de transar, então ela foi mandada pra psico, né? Assim, a gente pode pensar em várias coisas, se isso foi ético ou não, da parte da físio, mas chegou, assim, o paciente pra gente com essa ficha, né? E aí a gente ficou trabalhando com ela durante quase um ano, assim, né? Mas não a parte sexual e não não o fato de que ela não tava conseguindo estabelecer uma relação sexual, mas o fato de que ela poderia fazer a manutenção do relacionamento dela de outras maneiras, né? E focar essa libido em outras partes da vida, junto com o marido e tal. A gente até chamou o marido dela pra tentar algum tipo de atividade e tal, né? E aí quando a gente começou a ter resultado, assim, quando eles começaram a voltar a ter uma relação sexual mais ativa, começou a voltar, né? As coisas começaram ela voltou a ter depressão, assim, ela voltou a ter, e a gente foi investigar, e a gente percebeu que ela queria voltar a ter libido, voltar a ter relações sexuais, porque ela era nova, né? Só que ela não queria ter com aquele cara, né, porque ele era um cara extremamente violento, e aí a gente começou a desconfiar que, na verdade, não tinha sido um acidente doméstico, que ela talvez tivesse sofrido violência doméstica. E quando a gente começou a chegar nesse ponto, isso com mais de um ano já de tratamento, entre aspas tratamento, né, de consultas e tudo mais, ela parou de ir. Ela não foi mais. Então, é um caso que não fechou, ficou um mistério. A gente não sabe se foi o cara que proibiu ela de ir. A gente não sabe o que aconteceu, assim. Mas isso... E aí, até nos relatórios que a gente colocou, ficou muito explícito essa relação causal entre que o problema, na realidade, não era a falta de libido dela, mas que ela chegou a sentir alívio de não poder mais transar com aquele parceiro dela, né? Isso é de uma violência, eu acho, assim, muito, muito grande, assim, né? Um absurdo. Isso sim é um absurdo, né? Ela ficar mais confortável naquela condição clínica pra não transar com alguém do que, né, conseguir, por exemplo, se libertar e, enfim. E um outro caso que a gente recebeu lá era de uma criança, que ela tinha um leve atraso cognitivo, um adolescente, né? Acho que ele tinha uns 13 para 14 anos, e ele começou a se masturbar, né? Ele descobriu a masturbação e tal, e ele acessava a pornografia pelo celular e tal, e a mãe queria... Ele chegou lá porque a mãe queria que ele parasse de se masturbar, porque ela achava que um menino na condição dele não podia ter esse tipo de conduta. Eu nunca mais vou esquecer que ela usou essa palavra, conduta. E nesse caso, eu nunca mais vou esquecer, porque isso aí foi no começo da faculdade, foi no meio ali, né? Foi no meio da faculdade, eu lembro que a orientadora, ela falou assim, não, então vocês vão fazer com ele trabalhos pra melhorar a cognição e deixar a vida dele mais ativa, né? Pra que ele não, né? Pra que ele melhore a condição geral de vida, e vocês vão fazer também um tratamento com a mãe. E com o pai também, né? Porque, na verdade, era uma decisão do casal, mas quem ia nas consultas era a mãe, né? E também isso é outra prática muito comum, assim, né? Os pais não vão. Em nenhuma consulta, assim, quem vai são as mães, assim. Desculpa desviar um pouco, mas durante o pouco tempo que eu estudei psicologia, eu tive um professor que falava que ele não fazia terapia com criança, se não fizesse com os pais. Porque É uma prática bem comum, viu, José? Porque geralmente, tipo assim, querendo ou não, é algo que foge, mas que também entra no que a gente tá falando, porque os pais vão pegar um certo comportamento e vão colocar como algo que é, sei lá, que é da condição médica. Ele faz isso porque ele tem uma doença, ou ele faz isso porque tem algum trauma e tal, quando, na verdade, é outra forma que ele tem de vivenciar o próprio prazer. E isso a gente pode entrar em várias outras coisas diferentes, como na própria questão da formação da família, né? Normalmente a demanda nunca é da criança. Normalmente é sempre dos pais, né? Porque sim, a criança também não vai pegar sozinha, ligar pra um psicoterapeuta ou pra um psiquiatra e falar assim, olha só, doutor, eu tô com um probleminha aqui que, pô, por algum motivo, meu pênis não endurece. Isso não vai acontecer, sabe? E aí, por exemplo, citei esses dois casos pra tentar exemplificar o quanto que a sexualidade, né, porque aí a gente não tá falando de sexo, né, a gente tá falando sobre sexualidade, ela é esse tabu que acaba atrapalhando já desde do começo, assim, já na figura restritiva, assim, de como os pais, acho que foi a Jordana que falou, oprimem, né, que ela... De como os pais oprimem, né? Oprimem, e não deixam, né, desenvolver, assim, né, acho que foi a Jordana que falou que ela começou a se masturbar com 4 anos, né? Foi isso. Inclusive, já fui pega várias vezes e nunca parei. Meu pai já me pegou fazendo isso escondido, claro. A minha tia um dia brigou comigo, mas enfim, o desejo falava mais alto. Mas eu sei que isso poderia ter trazido consequências muito ruins pra minha sexualidade. Com certeza. E não só sobre a sua sexualidade, né? Porque quando você é reprimido, assim, sexualmente, isso tem... Porque assim, ó, na psicologia, assim, né? Eu não vou ficar aqui De uma maneira geral, né? Não vou ficar especificando cada... é um tema muito complexo e cada um leva para um tipo de postura e visão, né? Mas de uma maneira geral, assim, se você reprime a sua sexualidade muito cedo, assim, ou seja, é errado, não pode, você perde uma habilidade do ser humano muito importante, que é a manutenção da libido, né? E como você... Que é uma coisa que a gente faz sem perceber. Igual a Val falou, assim, né? Às vezes é uma questão de que, por exemplo, se eu não... acho que foi a Cássia que falou do assexual, né? De que às vezes ele tem uma habilidade de... Tô falando às vezes porque cada caso é um caso específico, né? De você manipular a libido no seguinte, de você focar essa tua energia sexual para outra atividade, por exemplo. É por isso que existe uma lenda urbana, que nem é tão lenda urbana assim, de que atletas de alto nível, antes de fazer qualquer tipo de atividade, eles não transam, né? Eles não têm atividade sexual nenhuma. Justamente porque essa libido tá totalmente focada naquele resultado específico. Gabão. Oi. Então, é igual aquela doutora que eu sigo, que é a ex-BBB, a doutora Marcela. Sim. Ela... Até postou um Reels esses dias falando sobre a importância da educação sexual na escola, né? Uhum. E que não tem nada a ver com aquele kit gay que aquele bolso lixo colocou, né? Propôs, né? Então, assim, que as pessoas têm uma visão muito errada sobre educação sexual, né? Eu ia falar que é o seguinte, normalmente quando o menino é pego se masturbando, a pessoa, quem pegou, tipo, finge que não aconteceu, o menino também finge que não aconteceu, e fica aquele climão, e só isso. Agora, quando é menina, aí vira um circo, né? Não pode, que não sei o quê, tira a mão daí, esse dedo sujo. Eu só ia falar sobre essa questão da educação sexual, é que, tipo assim, ainda é muito tabu, até para pessoas que se consideram progressistas, falar sobre sexualidade infantil. E, olha só, pasmem, pessoas, sim, crianças têm sexualidade. Pode ser de formas, de N formas diferentes que elas vão desenvolver na vida adulta, mas sim, elas têm. E isso não é uma coisa muito progressista, não é algum pensador do século XXI que disse, né? Não, se eu falar onde começa, né, pra maioria dos teóricos, o nego cai duro, né? Porque quando você fala aqui, por exemplo, bom, e aí eu não sei se a Cássia segue a mesma linha de pensamento que o meu, né? Mas assim, a relação mãe-bebê, a partir do momento que o bebê coloca a boca no seio, dali já se estabelece uma relação Não, quando você fala relação sexual, não é que o bebê tá transando com a mãe, não é isso. Mas ali já se estabelece uma relação de sexualidade. Pronto, é isso que eu queria falar. Eu já ouvi falar até que que os bebês que nascem de parto normal, não sei se é verdade, também a Cássia pode falar, que de parto normal também acaba tendo uma ligação muito maior com a mãe dessa energia sexual do que quem nasce de cesariana. Cara, eu tenho uma teoria sobre isso, que é que, tipo assim, que na verdade não é o bebê que tem essa ligação com a mãe, é a mãe que desenvolve essa ligação com o bebê. Na verdade, Melanie Klein, né, José, ela fala é os dois ao mesmo tempo, é uma relação de simbiose, na realidade, assim, né? Não, mas eu tô falando especificamente com a questão do parto, sabe? Ah, tá. Sim, é que, tipo assim, por causa desse negócio de tal, do sofrimento, desse negócio, tipo assim, ah, você teve dor pra trazer a criança ao mundo, então a mãe pode olhar, digamos assim, pra criança como, nossa, você foi o resultado de um grande trabalho. O que, na verdade, até que pode ser uma falácia, porque, tipo assim, querendo ou não, cesárea ou por parto normal, a mãe teve trabalho do mesmo jeito, né? Tipo assim, uma você teve uma força que você quase morreu e a outra você tá sendo aberta. Então, não tem uma parada sem... Mas eu tinha falado por conta da vagina, por sair da vagina. Não, sim. Eu não sei porque eu não li. Nunca li nada relacionado ao parto em si. Vai lá, mas eu acho que isso é uma coisa muito goiana, assim. Sabe, histórias que vó conta, sabe? Eu já ouvi isso também aqui, mas foram só de cidadãos goianos, assim, sabe? Algo que permeia aqui. Mas pelos interiores. Olha, eu vou te falar que eu já ouvi isso também, mas só que era muito daquelas pessoal de tipo assim, ah não, fazer parto de cesárea é errado porque você não tá tendo uma conexão e tal. Não, sim, assim. Tem a galera naturalista. É a indústria da cesárea, Eu desconheço essa relação de sexualidade do bebê com a mãe na hora do parto normal. E eu até vejo nisso um grande problema, porque é a gente sexualizando sempre os corpos das mulheres e sempre achando que a mulher tá de alguma forma seduzindo, até quando ela tira o peito pra fora pra amamentar, né? Exatamente, isso é um problema grave, então, inclusive. Eu tenho, na verdade, a sensação que é mais um discurso de sexualização do corpo da mãe do que de realmente uma questão fisiológica. O que a gente sabe de defesa é que as crianças que nascem de parto normal têm contato com uma microbiota um pouco diferente da cesariana. Mas, ao mesmo tempo, a semeadura da secreção vaginal da mulher, porque tem gente que faz isso, passa um algodãozinho na vulva, né, na vagina da mulher, e passa esse algodãozinho na boca e nos olhos da criança nascida cesariana, achando que ia ter uma vantagem, e não tem. Na verdade, até aumenta a chance dessa criança ter algum tipo de conjuntivite. Isso eu nunca tinha ouvido falar, que louco. Tem uma galera do parto naturalista que defende semeadura de secreção vaginal no corpo da criança. Passa algodãozinho na vulva, no pênis e no olhinho, só que se algumas crianças tiveram infecção, então não é recomendado, é totalmente... Então, lunáticos, né? Hashtag lunáticos não façam isso. É porque o naturalismo, ele tem essas questões mesmo, né, gente? Assim, tipo, pra algumas pessoas ele ser muito, muito over, né? Extremo. Agora, Cássia, não é pra algumas pessoas, pra qualquer... Pra naturalista é over. Mas enfim. E aí, sobre essa questão do desenvolvimento infantil, né? Como o primeiro contato da criança com o mundo é a boca, né? Porque ela só chora e grita e ela não consegue enxergar bem e os reflexos dela não são maduros. Então, realmente, assim, o primeiro prazer da criança, a primeira fonte de prazer da criança é a alimentação, é a amamentação. Então, a gente sabe que tem realmente uma relação muito grande da amamentação, né? Mas Freud, ele era muito determinista nesse ponto. Eu, pessoalmente, não gosto muito da psicanálise, por isso, porque Freud era bem determinista. Tipo assim, você não resolveu bem essa fase de mamar peito da sua mãe e ficar feliz com isso, você tem problema na sua fase oral e você vai fumar no futuro, né? Ah, não, então... Mas quando eu falei, não tava nem falando do Freud, porque realmente Freud tem... Não, eu sei. Porque o Freud é o mais conhecido, né? O mais difundido sobre isso. Na verdade, o mais difundindo é Melanie Klein, né? Eu acho que, assim, Freud tem toda a sua importância, mas a gente tem que ver, por exemplo, esse exemplo, né, dele. Ele escreveu num momento que só homens tinham acesso à escrita, à leitura, à produção científica, né? Assim, raras mulheres a gente vê com produções científicas. Pseudo-científica. Né? E a gente vê um discurso que muitas vezes é machista e é determinista, né? Porque muitos estudiosos como Freud acreditavam, por exemplo, que as mulheres, elas eram imaturas se elas não atingissem orgasmo na penetração vaginal. E hoje o nosso conhecimento anatômico, a gente sabe que o prazer tá concentrado no clitóris, né? É raro que a mulher tenha prazer na penetração vaginal. Então, assim, eu acho um pouco só difícil, né? E eu sempre tento explicar isso quando eu vou falar de educação sexual, porque a gente precisa sempre olhar com muito carinho, né? E a autoerotização da criança, né, e não a masturbação, por que a gente fala aí também não simplesmente em masturbação? Porque masturbação dá muito aquele conceito de você estar se tocando para atingir o orgasmo, né? Mas a descoberta do corpo pela criança se descobrir como um ser que tem vulva, que tem pênis, que tem vagina, que tem peito, que tem bunda, que tem cu, né? Tudo isso é muito importante para a criança se reconhecer como pessoa. E quando você reprime essas coisas, né, não só o reflexo na vida sexual e afetiva, mas assim, essa questão do plano volitivo, né, da criança ter vontade de fazer coisas, dela ter iniciativa, dela confiar em si mesma, dela ter medo de ser repreendida por qualquer atitude dela. Então é muito delicado quando a gente fala em educação sexual, a gente falar de repressão, não só pela repressão sexual, mas porque se você repreende sua filha porque ela estava tocando na própria genitália, ela vai ter medo de te contar se ela for violentada. Porque na cabeça dela, tocar o perereca é errado, como que ela vai te contar? E se você incentiva seu filho a tocar o próprio pênis e falar que ele é gostoso, que ele é bonzão, que ele é poderoso porque o pênis está sendo tocado, ele não vai te contar se alguém tocar o próprio pênis dele, porque ele vai achar que aquilo tá certo, que aquilo é legal, que tá tudo bem. Então a gente tem que falar com naturalização, sem erotizar a criança, e explicar que a descoberta do corpo vai acontecer com todo mundo. Algumas crianças cedo, outras mais tarde, algumas com suas limitações pela cognição, né? Então, às vezes, alguma criança que, por exemplo, tem algum tipo de... Gente, não assim, não num sentido de preconceito, mas, por exemplo, é diferente a percepção do toque de uma criança que tem deficiência visual de uma criança que não tem, né? De uma criança que tem algum retardo de compreensão da criança que não tem. Então as crianças vão vivenciar as descobertas em ritmos diferentes. E tá tudo certo. Então, mas eu acho que a questão da erotização da criança, eu acho que tá muito mais engendrada, digamos assim, tá muito mais disseminada por pessoas que acham que qualquer tratamento sobre sexualidade ou sobre sexualização é, querendo ou não, você sei lá, mostrar um vídeo da Sasha Grey e falar, olha, é assim que se faz, hein, menino? Porque, tipo assim, isso eu não falo só em questão de educação infantil, não. Não são só crianças que precisam ser educadas com questão da sexualidade. E daí eu posso até chamar a Jordana e a Val perguntar e lançar a pergunta para elas, tipo assim, de qual que é a idade da grande parcela dos clientes, sabe? Tipo assim, porque a gente geralmente vai imaginar, ah, beleza, sex shop ou então produtos de cam girl, as pessoas que vão procurar vão ser jovens, produtos de sex shop vão ser mulheres. Você não vai imaginar que, tipo assim, ah, homens vão comprar produtos pra sua parceira, ou então pra si mesmo. Eu já vou entrar aí porque eu sou o homem que compra muito. Sim. Não, mas aí a gente, eu tô falando, tipo assim, da ideia disseminada, geral, né? Exatamente, da visão disseminada pela ideologia. E também, tipo assim, ah, Kangirl, você vai imaginar que, ah, só homens vai querer esse tipo de produto. Enquanto você vê, tipo assim, um cara que tá dando curso de mulher pra como se masturbar, e ele tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, sabe? Da sex shop, eu tenho alguns clientes homens, mas a grande maioria é mulher. Mas tem até um número significativo de homens, Felipe é um deles. Porra. Da idade. Você acha que chega mais pra jovens, velho? Não, varia. É jovem, de modo geral é jovem, assim. Tá na faixa dos seus 25... a 40, 45 anos. E eu diria que da Mel também é nessa faixa etária, mas tem alguns novinhos, assim, também, os meus franguinhos. E tem uns vovôs já, tipo, mais de 60 anos. Mas é nessa, nos dois ramos, é essa faixa etária de 25 a 45, 50 anos, é que é jovem, né? Considero jovem. E, cara, eu fico me perguntando, eu não sei tanto a Jordana, mas eu acho que a Val sim, quais situações, assim, inusitadas vocês passaram tanto como cam girls, ou você, Val, no, com seus clientes mais específicos dentro do BDSM em si? Então, a situação mais louca que eu passei, que me deu um constrangimento pelo fato de vir até um medo, é que teve um cliente que... Esse sim é o extremo, assim, ó, que eu penso como vai a imaginação de um ser, até onde vai a imaginação de um ser humano, né? Ele querendo que eu enforcasse ele, e assim, eu enforquei, aí a hora que eu vi que o bicho tava ficando vermelho, eu pensei, nossa, esse cara vai morrer na minha mão. Aí eu parei, aí ele me xingou de tudo quanto é nome, perguntando por que que eu parei, aí dizendo ele que faltava ainda 10 minutos pro horário acabar, e que queria que eu enforcasse ele mais. Eu falei, ô demônio, você não vai morrer na minha mão não, eu tô com medo. Tipo, eu fiquei assim, ó, chocada, né? Como que a pessoa, ao extremo que a pessoa gosta de sentir dor. Então, assim, aí daí que eu vi que realmente fetiche, gostos, cada um realmente tem um. Então, assim, a gente não pode jamais julgar o gosto de alguém, porque aquilo dava um extremo prazer pra ele, enquanto pra mim tava, tipo, eu tava me sentindo mal, com a pessoa meio que morrendo ali na minha mão. Eu já passei por isso, eu já até contei aqui pros meninos, uma vez eu saí com uma moça, e ela queria que, porra, que eu enforcasse nela e desse tapa na cara dela. E eu não conseguia, eu simplesmente falei assim, ah, não, é o meu não rolê. Tá rolando, sabe? Não, me incomodei, peguei minhas coisas e, ó, puxei o carro porque era mais, assim. Esse negócio de enforcar e bater... Com medo da pessoa dar queixa. Então também rolou uma barrada assim, eu falei assim, ah, velho, sei lá, hein, mano, tá esquisito isso daqui. Você já chegou a quebrar alguma coisa? Bem, que a pessoa queria que eu tirasse sangue da cara dessa pessoa e... Eu tentei de tudo, tentei com a mão, não tava tirando sangue. Aí eu taquei, tirei de um arranjo, era um arranjo de planta da suíte. Aí eu peguei a pedra e taquei na cara da pessoa, porque a pessoa disse que eu estava sem força. Cara, depois de ter batido com murro com a minha mão, depois de ter batido com o salto do meu sapato... Uma hora batendo. Aí, tipo, depois de ter batido até com o salto do sapato, a pessoa vira pra mim e fala que eu tô sem força. Aí fala que quer que eu arranque sangue. Aí na hora que eu vi que a sobrancelha tava sangrando, o nariz sangrando, eu falei, chega, né? Tá bom, já deu. Não, e mesmo que você tenha as gravações e tal, as provas, se essa pessoa realmente morre na sua mão, não interessa, né? Tipo, você fudeu, não sabe nada. Polícia, nossa, polícia, Deus é mais, falar, tá repreendido? Você gravou que você tava com a intenção de matar. Porque é pior ainda, você gerou prova, né? Gente, esses negócios pra mim de fetiche, nem é coprofilia, que é quem gosta de cocô, quem se veste de homem, cocô, eu não consigo julgar, eu vejo como algo normal, assim, no meu cotidiano. Eu acho que pra Val é mais foda, porque chega nesse nível de, sei lá, ter um risco realmente de morte, né? Então, eu acho que isso, sim, são coisas mais bizarras, assim. Porque o resto eu não consigo... Mas igual pra mim, eu recebi uma proposta num valor altíssimo pra me fazer um vídeo, só que com bosta, gente. Aí foi assim, ó, eu acho que cada um tem seus limites, né? Então, mas a pessoa daí foi o meu limite. Exatamente, passar essa merda na cara... Na boca. Menina, faz com Nutella. As meninas fazem isso quando é pra. Só muda o material. Mas a pessoa queria que. Você não tá entendendo como que a pessoa queria que eu gravasse esse vídeo. Queria com dela, né? Queria que eu gravasse o vídeo lambendo o vaso, gravasse o vídeo pegando a mão dentro do vaso, eu pegando a minha própria merda e passando em mim. Tipo, filmar eu pôr na mão dentro do vaso. É uma coisa assim, absurda. Ele queria um negócio meio. Profissional, né? Não, queria uma 95, tá ligado? O cinema verdade aqui, né? Aí é uma coisa assim, bem escrota ao meu ver, né? Mas aí cada um é. Não, e outra, sub é ele, não é você, então dá licença. Ontem um cara comprou vidro cagando no pau. Então, essas experiências de cagar assim, eu sou de boa. Quando acontece, mas tem que ser natural, né? Não dá pra forçar. E aí, esse mesmo cara, hoje mesmo, ele que tava encomendando um outro. Aí eu falei pra ele, olha, eu faço, mas eu não tenho problema nenhum. Não é comer nem nada, é só cagar mesmo. E ele queria... Você só responde se você quiser, e aí... Mas qual que é a fita, assim? Você come pra caralho antes? Qual que é o rolê? E aí... Porque, pô, deve ser difícil forçar cocô, né, mano? Não, é? Não, eu nunca forcei. Por tá falando que é natural. É, por isso que ela tá falando que é natural. Ela vai gravar na hora que ela tá perto, né? Esses dias eu fui gravar um vídeo que aí eu fui socar no cu e fazer uma brincadeira com o cu de expulsar a prótese, e aí acabou saindo o negócio carregado. Então foi um puto... puta oportunidade, né? Mas também rola, por exemplo, você comeu ali, você tá bem cheio, você tá sem cagar, e aí você já vai e faz um vídeo, tem chance de sair cocô. Então o mercado do cocô, ele é realmente grande. Não é, isso que eu tô tentando falar, porque se você entra no Grindr, não, é sério, o Grindr é um aplicativo pra gays homossexuais. Cara, o maior Felipe, em 2021, o pessoal já sabe o que é Grindr. Mas nem todo mundo sabe, nem todo esses dias pra trás. Não, porque esses dias pra trás eu estava gravando e só tinha mulher na gravação, falei Grindr e a Luana não conhecia, por exemplo, a delegada. Ela não sabia nem o que era. Sim. Então tem gente que não sabe. Ah, um beijo pra ela, inclusive. Cara, o maior fetiche dentro do Grindr é se você faz xixi no cara que você tá pegando, ou se o cara tá pegando você. Tipo assim, os caras não, maioria, assim, do aplicativo, não fica contigo se você não dá uma mijada nele no final do movimento, sabe? O cara sai decepcionadíssimo se isso não acontecer. Tem o cocô e o xixi estão muito em alta ultimamente. É hype. Não, é um hype grande. Não, é sério. E eles estão muito ligado ao fetiche de pezinho, a podolatria e também ao corninho, né? O cuckold. Geralmente o cara gosta dessas três coisas assim ao mesmo tempo. Tipo, é cocô, é xixi, cocô e como é que é ser corno, né? É isso? É a pessoa que gosta da humilhação, da traição, tipo, de ver o parceiro com outra. Me desculpa, é que eu não lembro qual de vocês dois já gravou um vídeo, ou então, eu não sei se foi alguém de vocês que são também amigas e tudo mais, que tipo, vocês, eu acho que foi a Jordana mesmo, que as pessoas até pagam pra você, em ligação, ficar humilhando ele, chamando ele de corno, e falando mil coisas, assim, tipo, direto, né? Praticamente todo dia tem isso na minha sala. Uhum. E eu adoro, o cold eu amo. Eu sou meio, tenho um pouco de fetiche de um corninho também. Ó, tipo, atenção vocês que estão ouvindo aí, ó. A gente vai ter depois o Instagram dela na descrição do post. É, se você gosta, mano, é isso aí. Não, a gente não tá julgando pro início de conversa. A gente só tá querendo que o mercado seja evidenciado. Alimentado, porque... né? Alimentado. Não, tem espaço pra você que gosta de ser Tem espaço, cara. Até porque, tipo, o pessoal vê muito com preconceito. Igual a Jordana já falou várias vezes, o pessoal fica meio com medo e tal, e às vezes faz escondido. Tipo, não tem problema com isso, você tem a sua privacidade, cuida dela do jeito que você quiser. Mas, tipo, aqui tem pessoas que estão explorando e que ganham a vida gerando esse tipo de conteúdo. Então, tá aí pra vocês, cara. Tipo, aproveite o seu fetiche da melhor forma possível. Vocês conhecem a Kellen? Kellenzinha? Não. Ela tem um canal, enfim, nesses sites grandes de pornografia. E qual que é o rolê dela? Ela grava vlogs, assim, de uma hora, assim. Eu acho genial. Que ela anda, ela viaja o mundo inteiro. E qual que é o rolê? Viaja ela e o marido. E cada hotel que ela para, ela transa com um funcionário e o marido fica filmando. Eu sei quem que é. Eu não sabia o nome, mas eu sei quem que é, sim. Uh-huh. É um entretenimento de alto nível, assim. Tem uma pra entrevista e tudo mais. Então, o rolê Sim. Como posso falar? Chega a ser educativo, porque você aprende muito na viagem dos dois. Acontece muito. É um tipo de filmagem bem característico dos anos 90, quando tinha umas filmagens assim. Tinha uma série de uma menina que ela fazia essas... A vida dela era uma piranhagem, assim. Aí onde ela parava, ela queria, dava de cima do cara e queria transar e não sei o quê. É algo até meio antropológico, né? É. Não, e assim, é muito bem feito, assim, sabe? Ela tem uma preocupação estética com o vídeo, assim, impressionante. Muito divertido. Tem que ter, né, velho? Tinha aqui pra Netflix, inclusive, eu acho. Se ela vendesse esse projeto pra Netflix, alguém compraria, certeza. Netflix tá comprando de tudo hoje. Compra um material que todo mundo vai aproveitar então, de alguma forma, ué. Então. É. Mas enfim, meninas, vocês querem colocar mais alguma pontuação, falar sobre mais alguma coisa? Ah, eu só falar mesmo que tem gente que tá colocando energia nisso porque gosta mesmo. Não tem muito mais o que falar, não. E pra orientar, tipo, pudesse dar um conselho pras meninas, não entre nisso só porque você tá precisando de grana, hein? Consciente. Porque isso pode trazer danos depois pro seu psicológico, pra sua saúde sexual também, né? Você pode criar uma certa repressão de fazer sexo. Então, que assim, que seja o mais natural possível pra você e tal. Conte com uma rede de apoio, puder. Porque nada nos é proibido, né? A gente não é obrigada a nada e também nada nos é proibido. Que a gente faça tudo com mais liberdade possível. É isso. Quase mandou uma Aleister Crowley aí, né? É. Faça tudo, pois tudo lhes é da lei. Não, e um recado pra molecada, né, Filipinho? Eu acho pros caras que estão... ouvindo, né? Que assim, não é porque a mina faz um bagulho desse que você tem que também ficar folgando em cima dela, entendeu? É. Então, respeitar... Nossa, que é o que acontece aí, cara. Não, amor, eu sou paga pra conversar. Tem um cara que paga pra mim, ele paga pra conversar com ele. Não, olha, mas vezes, não, eu tô falando assim, às vezes do cara que, tipo, chega no teu Instagram, assim, e fica folgando, sabe? Folgado. Assim, isso aí você já recebeu. É o punheteiro, tô falando do punheteiro, daquele gordão. Do nerdolinha com camisa de Naruto. Falando. É o cara que não tem educação mesmo. Isso. É que assim, eu não queria chegar nessas palavras, mas aí, enfim, é esse cara, entendeu? Então, não, assim, vamos respeitar, né? Tipo, esses caras, por não respeitarem as meninas, a gente pode desrespeitar os incel da vida? Pode. Os caras com mais de 40 anos que, tipo, acha que mulher é objeto, a gente tem que humilhar sim, mano. A gente tem que falar aqui de uma forma que essa pessoa sinta-se ofendida ao ponto de nem ouvir nosso cast. Se você ouve esse podcast, sai daqui. Agora. É isso, e vai lavar esse pau, pelo amor de Deus. Atrás da orelha, nessa orelha suja aí, caralho. Cada tiro fone parece que já tá com um macuco. Macuco. Ah, eu queria falar também pra você que fica distribuindo os meus vídeos, não só os meus como as meninas, e achando que tá prejudicando a gente, eu quero falar pra você continuar fazendo, porque você tá dando publicidade de graça. Aconteceu uma coisa que eu acho que foi por causa sua, porque você acabou de compartilhar que você tá no Fuleiros conversando, aí alguém do OnlyFans me mandou mensagem aqui, vou mandar até o print aqui no Discord, perguntando se eu vendia pack. Mentira. Não, manda agora. Cara, depois do pack aí, ó, vai que tem uma demandinha aí. Pô. Eu estou prendendo o banheiro, vai que ele curte. Não, é igual a Val falou, boleto não se paga sozinho, né? Então... Exato. Então, tipo assim, essas o pessoal esquece que, tipo, eles não conseguem ligar que às vezes você tá fazendo isso pra ganhar a sua vida e não respeitam, né, velho? Isso que eu fico mais puto. Porque, tipo, a pessoa... simplesmente ganhando a vida dela, tá tranquilo, não tá não comprando vacina, não tá mentindo em CPI, não, tá ali fazendo o game dela, tá, tipo, tendo prazer com isso e proporcionando um prazer absurdo pra quem tá, né, ali no esquema. Mano, tem pessoa que não entende isso, realmente é uma parte da humanidade que me irrita. Queria bastante. Também fazer um desabafo pra você que vem com falsa preocupação, com falso moralismo, de que, ai, o que vai acontecer com você, que não sei o quê. Eu vi um vídeo seu no Xvideos, tá tudo bem, eu quero que você enfie essa falsa preocupação sua no seu cu, porque isso é só moralismo disfarçado. Eu recebo demais isso. E é isso. Uma linda mulher, né? O cara quer tirar você dessa vida. Não, não é nem cara. É tipo, é parente, é gente do ensino médio que vem falar que, ai, vi você. Ah, mas aí parente tá é foda bem. Também, né? Parente. Tipo, eu tenho uma tia que ela. A minha eu sempre fui danadinha. A minha adolescência inteira, e até ontem mesmo, ela. Pegando a minha mãe e fala, mas a Jordana é isso, isso e aquilo. A bicha aprontou mais do que, tipo assim, traiu o caralho a quatro, entendeu? Fez um escarcel, destruiu o casamento. Aqui. Toca a música de Caixa Família aí, editor. Deu pra sala inteira, né? Tá tudo bem. Olha o tema de hoje, Cristina Rocha. É, eu tô livre, tô fazendo o meu. Jordana, você sabe que em toda escola tem, né? Isso daí é padrão. Não, mas peraí, vamos puxar mais um tópico aqui pra encerrar. Qual é o problema que vocês, problema assim, de vocês, de família com vocês, com a profissão que vocês escolheram? Tanto a Val quanto a Jordana, porque tipo, eu sempre percebi que família, geralmente, principalmente aqui no Brasil, que a gente é um berço católico do caralho, inclusive, é o país no mundo que tem mais católicos, né? É o país mais religioso em si, querendo ou não. Como foi pra vocês a aceitação ou não da família, parentes e amigos com as profissões, né? Porque é um ponto que a gente nunca toca, geralmente, quando tá falando disso e tudo mais, só que a gente não vê muito, não fala muito sobre, né, como rola o sentimento dentro da própria casa, né? Cara, pra mim foi um processo, começou desde muito antes, como eu já disse, eu sempre fui muito levadinha e tal, então assim, a minha mãe mesmo foi, minha mãe e minha avó, porque as fofocas sempre chegavam, né, minha avó, foram trabalhando isso, eu tenho uma tia que tem filho gay e tal, lá em Em casa eu brinco que nós somos três netos ovelhas negras. Tem um gay, tem uma lésbica e tem uma puta, entre aspas, né? Porque eu não faço programa, mas enfim, a sociedade me considera puta. Então foi isso aos poucos. Eu tenho a minha tia, que é mãe desse filho gay, que sempre foi mais mente aberta, chegou e falou pra minha mãe um dia: cara, você tá sofrendo à toa, tá ganhando dinheiro dela, não tem por que você se preocupar. E aí minha mãe foi aos poucos, assim, se abrindo pra isso. Eu comecei a morar sozinha, então minha mãe percebeu que, poxa, ela tá fazendo dela mesmo, ela é responsável, não tem por que eu me preocupar com isso. Eu até compartilho com minha mãe que eu tava sendo desafiado. A partir do momento que você sai de casa, pai e mãe não... Pode falar o que for, mas assim... Meio que não Sim, tem aquele valor mais pra você. Porque você fala, mano, eu já tô pagando a conta, então você pode falar o que você quiser. Tipo, eles perdem meio que a moral por isso. Mas é muito bom ter o apoio deles, eu ter... Tipo, eu sei que muitas meninas não podem contar com isso. Eu poder ir na casa da minha mãe quando eu quiser, ela vem na minha, almoço lá, eu conto pra ela. Esses dias eu tava com uma rola enfiada no meu cu de gatão e falando pra ela: mamãe, olha onde eu cheguei, olha o nível que eu tava fazendo agora. E ela: não, minha filha, eu não te aguentei 9 meses, passei pela dor do parto pra você estar assim agora, e rindo, sabe? Então, pra mim, é muito satisfatório isso, mas eu sei que pra muita gente não é assim. Então, pra mim, na verdade, é um processo até hoje, né? Porque, assim, minha família, quem eu considero é minha esposa, meu pai, minha mãe e meu irmão. O resto é parente. Parente, pra mim, não tem significado nenhum na minha vida. Desculpa quem os parentes que forem ouvir isso, mas é a pura verdade. Por quê? É verdade mesmo. Porque os parentes... Eu tenho uma tia, não vou citar quem é, mas eu tenho uma tia e umas primas aí que ela só cita moralismo na frente dos outros... Mas só sabe fazer merda. Tipo assim, gosta de falar da minha vida. De novo, mas não... continua com o cara de família aí no talo, a música. Gosta de falar da minha vida, mas só que quando precisa de alguma coisa, vem pedir a puta, né? É sempre a puta. A puta é isso, a puta é aquilo, mas na hora que pede uma ajuda, ou então, é sempre a puta. As pessoas falam tanto de puta, puta, puta, que eu comecei a achar isso um elogio. É sério. Eu escutei tanto esse nome, puta, puta, puta, eu acabei achando esse nome até bonito. Por quê? Porque assim, cara, eu fico revoltada. Porque ninguém me dá um real. Quando você tá doente, quando a gente tá passando mal... Não tem um para perguntar se você tá bem, se você precisa de um remédio, se você precisa de um saco de arroz que tá R$30, mas não. Mas na hora de julgar, é sempre a puta. Engraçado, né? Mas na hora que precisa de ajuda, também é a puta. Mas o legal é que o nome puta é completamente arbitrário, né? Uma hora ou outra, todo mundo vai ser puta, sabe? Exatamente. Não, mas infelizmente só vai ser aplicado pra mulher. Sim, sim, sim. E aí, cara, tipo, que bom que dá pra gente falar sobre isso abertamente. E que bom que vocês podem desabafar da forma que quiserem, no espaço que quiserem, velho. Porque, mano, não tem noção a porra dessa. E igual tá falando da questão financeira, mano, parente, essas paradas, só lembro de você quando precisa. E, tipo, é aquela parada, ser humano é um bicho muito ingrato. Passa 5 minutos depois, você metendo um pau em você de novo. E sabe o que eu vou, Jordana? Uma coisa que eu tenho a impressão que, tipo, tem uma amiga que ela tem OnlyFans, ela poderia estar nesse cast, mas ela tá trabalhando, inclusive, agora, então ela não poderia. Ela tava conversando comigo que, tipo assim, rolou muito de amigos do pai, principalmente. Puta, ali, naquele futebol, falando mal. Só que aí, nas costas do pai dela, chamando ela no WhatsApp, comprando conteúdo dela na encolha, sabe? Já aconteceu isso com alguma de vocês? Tipo, amigos mais velhos de pai, ou então alguma coisa assim do tipo, professor de faculdade, que acontece bastante também. Tornar cliente, no caso. Na verdade, se fala mal, eu não sei, porque a pessoa não vai falar na sua frente, né? Comigo nunca fiquei sabendo, assim, de alguém que compra. Agora eu tenho muitos conhecidos, assim. Tá, lembrei aqui. A galera do meu ex-bairro, tipo assim, vários ali consomem meu toda. Conteúdo. É, mas todo mundo tô na boca de todo mundo. Mas aí eles falam até o que não sabe. Falaram que eu comprei onde eu tô, com dinheiro, tipo, sendo puta de luxo, não sei o quê. Tipo assim, nem foi. Ué, não é justo? Programa, tá? Não, e não é, eu acho justíssimo, né? Sabe, começa uma invenção. É porque aí começa a invenção de coisa que não sabe. Eu não teria o menor problema se eu fosse, mas eu não sou, ai. Tipo, vocês estão inventando, de onde vocês estão tirando isso? Aí tentando desqualificar a pessoa. E é a mesma pessoa que às vezes compra o meu conteúdo, entendeu? Não sei se diretamente é, mas é tipo assim, a mesma turminha ali e tal. Que bom, difícil, né? Família assim, tem mesmo. Eu me colocando no seu lugar, assim, eu acho que eu teria um pequeno prazer, tá ligado? O cara falando mal pra mim, no final de semana ele vai lá e compra meu conteúdo, tá ligado? Compra. E, tipo assim, é o cara que te xinga de puta e é casado, tem filha, isso, e tá comprando no sigilo ali, traindo a esposa. Mano. Não, e detalhe, pra ele é mais caro. Pra ele, eu também. É mais caro. E, cara, eu também não sei se eu compartilho dessa opinião, porque pra mim toda a profissão é um pouco de prostituição, então. Sim. Aquele negócio, né? A vida em si é uma troca. Nada nessa vida vem de graça. Absolutamente nada. Nerdolinha. Não existe almoço grátis, né? Mas olha, enfim, vamos encerrando por aqui pra não ficar muito longo. Meninas, fazem a divulgação de vocês aí, palco é aberto. Fala em todas as redes sociais, onde podem encontrar vocês. Tá aí, o espaço é livre. Cássia, desmuta, pelo amor de Deus, amor. E depois a Val e a Cássia. No Xvideos, no Pornhub, vão me encontrar no Câmera Privê, vão me encontrar no meu Instagram, eu tenho também Close Friends. Vão me encontrar na Pink Venus, vão comprar kit Dia dos Namorados. E é isso, gente, que eu tenho que pagar. Ô, Jordana, só fala seu nome artístico pro pessoal procurar certinho. Mel de Vênus. É Mel de Vênus. É o com L ou com U? Com L. Ah, você sabe que a galera é difícil, Jordana. A galera... Eles mandam Mel de Vênus lá e não acha e fica depois... Falando. Meu, né? O cara manda Mel de Vênus. Foda, mano. A galera é foda. Ai, na Hot Model, gente. Deixa eu só falar aqui. A Hot Models é uma plataforma daqui de Goiânia, primeira plataforma que tá crescendo, né? Aqui em Goiânia. Então tem muita goianinha safada lá vendendo conteúdo, chega lá. Eu tô lá, a Val tá lá, tem muita menina lá. E aí, Val? Então, vocês podem encontrar no Instagram, que eu fiz um close friend também, e na Hot Models. Eu também, às vezes, apareço lá no Câmera Privê, não é sempre, porque eu não tenho muito tempo. E também tem as minhas redes sociais, se vocês puderem colocar nas descrições. Não, ó, vai ter todos os links de todas as plataformas possíveis das meninas no nosso site. E os arrobas no Insta, mas tipo assim, cara, vai estar tudo informadinho pra vocês, se quiser consumir aí. E, cara, muito obrigado a vocês duas e Cássia. A tua Cássia, cara. Ah, que susto. Não, calma, eu tô Cássia, vendo. Bicho. Calma. Queria só fazer um comentário último, vendo as meninas falarem sobre essa questão, né, da discriminação, a hora que a gente começa a falar de sexo. Durante a faculdade, quando eu comecei a estudar sexologia, muitos professores me chamavam de a garota do sexo, em uma brincadeirinha pra lembrar de garota de programa. Muitos familiares, muitos amigos falavam, ah, e o que você vai falar, o que, que você acha que você vai ensinar pras pessoas? Então, eu adoro trabalhar com sexualidade, né, é uma coisa que realmente eu gosto muito, tem muitos anos que eu trabalho, muito tempo que eu faço isso. E mesmo que a gente trabalhe só fazendo palestra e dando aula, as pessoas desmerecem muito o que a gente fala, porque a gente mexe com as inseguranças delas e com os valores e ninguém tá muito preparado para isso, né? Mas é sempre um prazer imenso falar com vocês. O meu Instagram é o @cassialourencete, né? Lá tem várias postagens sobre coisas legais que eu falo em sexualidade, as palestras que eu dou. E em breve, tchan, tchan, tchan, tchan, vai ter meu curso que eu vou lançar. Vou fazer vários, assim, que a gente tem uma programação de cursinhos, mas um dos primeiros vai ser falando sobre o prazer feminino e sobre a retomada da vida sexual depois da vinda dos filhos. Então, sejam bem-vindos lá ao meu Instagram e às coisas que eu falo. Obrigada, gente. Obrigado você. Ah, obrigado você. Isso. Maravilhosa. É isso. Temos um cash, então. Obrigado, meninas.